225, informação em curso a Sierra, confirmando destino Anápolis, nível 360. Autorizado para Anápolis, Sierra Bravo, Alfa November, nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta o Zulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5057 no transponder. Confirmando após a Elefa, Zulu 17, após Formosa, conforme a rota do plano de voo. No pátio militar, livre acionamento, reporta para o táxi, o Condor 25. 3662, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, tá? 3662. Controle azul 4070, está precisando localizador. Complete final LS, torre 118.95, azul 4070. 1895, azul 4070. Oxané 6310, disse mantenha 2000, autorizado final LS. 2000, Pantanal LS, Oxané 6230. Continua a transmissão, rodando disponível, 2100. 2100, aguardando a transmissão. Gente, gol no 6, no 3, cruz agora nível 60. Chame Recife, frequência 260, alterna 128.8. Gol no 6, no 3. 260, 288, gol no 6, no 3, grato. Azul 4070, cheque trem, meio de pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 109. Tem pouso baixado, travado, meio de pouso na pistão 0, azul 4070. Baixa na 6310, chame Torre 118, decimal 95. Torre 295, bora. Salvador, Bocha, na 6310, estabilizado. Bocha, na 6310, boa noite, continua a aproximação, botando pista livre, ajuste no 092. Chegou oficial autorizado, táxi, ingresso no 97, já pode cabeceira linha ali, pronto. Mais 4070 no solo 51, no livre direito, solo 121, decimal 9. Solo 219, coordenada 27. Azul 4070, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. 1885, pushback, acionamento 190. Bom, no 885-10, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 6310, no solo 54, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Ah, 30, Brasília, confirmando a autonomia. Afirmativo, está autorizado táxi até o hotel. Quando lá, para o cruzamento da 1028, chame a torre 118, décimo 95, ajustando 1012, o conto 25. Alô, Salvador, chame a 6310 do aeroporto. Chame a 6310, autorizado Alfa, chame a gente da Juliette. Bom, no 885136, bordo 3,50 de autonomia, alterna Galeão, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, fechando 0. Quando lá, torre 1 no 8, decimal 95, ajustando no 0 no 2, gol no 885. Com 1.012 no altímetro, Pátio Índia, ponto de espera 18,95, gol no 885, bom fim de semana. Comando 25 ao solo, retornando. Tente reporte apenas quando for dar início ao táxi, ok? Oficina da Colado 56, controle 120, decimal 8. Obrigado, muito obrigado, eu vou fora. Controle, boa noite, o Papo Patão gosta de você. Acho que o Serra, contato, submantendo nível 00, na saída Coral, acho que o Serra. Vamos, Serra, é uma centena na Coral. Poxa, né, 6310, autorizado, Juliette, portal 62, né? 85, boa noite, autorizado R, decolar pista Mozero, vento 080 graus, 09 nós. Essa aqui decola da Mozero, boa noite, oi. Está iniciando o táxi, ó. Táxi até o hotel, quando lá para cruzar 1028, chame a torre em 118, decimal 95, ajustando 012 com 125. Salvador, o ponto, para o cruzamento dando 028, na Delta, chame solo 121 decimal 9 para prosseguir com o táxi. 5, decolado lá 01, no controle 20 decimal 8. 08, 185, boa. Controle Salvador, boa noite. Gol 1885, nada El. 1885, contato, submantém nível 360 na saída da El, Leda, após direto bridge. Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá torre novamente 1-18-95, com 1-2-5. Estou autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 070 graus, 09 nós. Boa noite, bateria 2224, centro de edificação, pista em mantém nível 050. Oi, no rumo de Mare, Mare autorizado, chegada Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 012. 225, decolado 06, controle 10078. 08, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite. Condor 25, decolado, sua escuta. Condor 25, boa noite. Subiu, mantém nível 360, vigilância. Vai sair da Arbo, Elefo. Autoriza direto, Elefo? Após 3.000, direto, Elefo, Condor 25. Condor 25, após cruzar 3.000, autorizado direto, posição Elefo. Copiou, após 3.000, direto Elefo, Condor 25, obrigado. Controle, passarei 2224. Prossiga. Possibilidade boa para hoje, tá, pessoal? Já iniciou descida, o passarei 2224? Afirmativo, tá abandonando 150 para 050. Autorizado no rumo de TAP. Gente, bom, TAP, 2224. Controle 1885, solicita bridge, prod bridge. Gol 1885, chame agora a Recife na frequência 1251, alterno 3385 e solicite diretamente ao centro no rumo de bridge. 1251, 3385, 1885, obrigado. É. Oito, sem identificação, desse mantém o 060 na chegada Mari, aguarde o procedimento elétrico X-Ray, ajuste no 092, então 3858. São 3258, inicia a redução para 2309. Salvador, é o Condor 25. Condor 25, cruza nível 170. Chame agora Recife, frequência 1260, alterna 128, decima 8, Condor 25. 160, 228.